Oi, pessoal, tá todo mundo conseguindo? Todo mundo me ouve, todo mundo me vê. Como que tá? Deixa um tempinho aqui. Ótimo, ótimo. Ótimo, ok. Bom, pessoal, hoje é assim, a minha ideia é tentar concluir hoje esse roteiro, né? Até porque no final da semana eu vou entrar em retiro, eu vou passar provavelmente 2 semanas em retiro fechado aqui no Garmato, então a gente não vai ter esse estudo. Então eu gostaria que a gente conseguisse concluir. De uma maneira resumida, né? Agora, então, a gente chega no ponto onde os roteiros eles começam a ser importantes, porque uma vez que a gente tem muita informação, como é que eu transformo esse monte de informação em alguma coisa que eu posso ver a partir do silêncio? Então, isso que o roteiro vai fazer, ele vai transformar a nossa compreensão em algo que a gente pode acessar. Como é que a gente faz essa transição da minha mente, do jeito que ela está, da minha condição interna, para isso que eu estou lendo? Isso, essa ponte quem faz é o roteiro. Então, os roteiros eles começam a ficar super importantes nesse momento. O primeiro roteiro que a gente está olhando com mais cuidado é o roteiro que vai tratar da motivação. Motivação, ela é o início do caminho, no certo sentido, porque ele que vai conduzir, ele vai fazer a base de tudo aquilo que a gente for meditar. No certo sentido, ele é o caminho em si, porque todo o caminho é a gente manter a motivação em dia, então a gente perde, recupera, perde, recupera. O caminho é isso, né? E a realização final é a motivação endireitada, a motivação que não oscila. Então é um pouco isso. Motivação, a gente pode olhar desse jeito. Porque tudo se encaixa, né? A roda da vida se encaixa, a estabilização da mente se encaixa, o benefício aos seres, a compaixão, tudo se encaixa aí dentro. Então, isso que é a importância desse tema, né? Para isso, aqui no SEB, a gente usa um roteiro, que é o roteiro de 21 itens, específico no roteiro de motivação, a contemplação da imagem de Guru Rinpoche a partir do seu nascimento sobre uma flor de lótus. Nesse ponto, a gente já olhou o início do roteiro, que vai tratar dos quatro pensamentos transformamente antecedido da linhagem sucedido pelo refúgio. E aqui, ao início do roteiro, a gente está olhando agora o lodo, né? Hoje, especificamente, a gente vai estar olhando como que a gente se prende no lodo, como que o lodo, na verdade, são fixações que a gente tem a bolha de realidade. E mais do que isso, a parede da bolha, ela está ligada à energia, é o nível de fixação que a gente tem à energia, que é a densidade da parede da bolha. A bolha, no sentido sutil, está ligado um pouco ao tanto de energia que a gente gasta para manter aquilo funcionando. Então a gente vai olhar como que a gente entra dentro das bolhas, e aqui em específico a gente vai estar olhando bolhas dos seis reinos, no caso, né? Como seis tipos de mundo que a gente constrói, mas como que a gente constrói essas bolhas e vive dentro a partir da energia. A energia, o impulso, é que vai nos fixar isso, né? E quando a gente olha a energia, a gente precisa dar um passo atrás e olhar isso com muito cuidado. E aí a gente vai perceber que isso que a gente vai chamar de energia da parede da bolha está ligado aos cinco elementos, que é o que nos interessa para contemplar no silêncio, né? Então, como que a gente entra nisso, né? Então, aqui a gente começa descrevendo os cinco elementos. Antes de entrar nas bolhas, né? Eu vou descrever, na verdade, como que a gente entra nas bolhas a partir da energia dos cinco elementos. Por isso que nesse momento aqui os elementos aqui nos interessam. Então vocês vão ver o seguinte. Primeira coisa, o lung do elemento éter. Ou seja, um brilho no olho, né? Então o lung do elemento éter ele se manifesta a partir de um interesse. É um brilho nos olhos quando a gente entra em contato com alguma coisa. Vocês até percebam, vocês estão desatentos, vocês estão um pouco assim, meio sem graça, de repente alguma coisa. Brilho no olho, é isso que vai nos fazer entrar em alguma coisa e não em outra. O que nos conecta com qualquer coisa, não só em meio à vida, o que nos conecta com o pensamento no meio da meditação, brilha no olho. Tem um pensamento que nos conecta. Não necessariamente porque ele é prazeroso, mas porque é uma conexão kármica ali, né? Como se fosse uma fisgada, assim, né? Então tem um brilho no olho, um brilho nos olhos quando a gente entra em contato com alguma experiência. Mesmo no meio dos sonhos, é um brilho no olho que nos faz conectar os sonhos. Né? Então é o éter, é um brilho sutil. Cada um dos bardos é ele que acontece. Só que quando esse brilho do olho surge, vem o elemento ar. Então, a visão correspondente daquele brilho vai se densificando, né? Aquele brilho ele vai ganhando corpo, porque a gente respira a partir daquele brilho. A gente olhou para alguma coisa, se interessou, e respira a partir daquilo. O ar já é o ar daquela bolha que começa a surgir. Um ar ali dentro, a gente respira. A gente vai olhando para os lados, e isso é interessante, o elemento ar, ele está ligado à dimensão de amplidão das coisas, né? A gente respira e aquilo vai fazendo sentido, vai permeando a realidade. É o ar que faz isso, né? O que acontece? A gente respira, se aquece, fogo. Então o fogo ele nos aquece, ele nos impulsiona a agir, ele nos dá ânimo. Ele vai trazer o calor, ele vai trazer intensidade para a bolha. Seu fogo. Então a gente entra na bolha pelo éter, sustentando éter, o elemento ar, amplia a visão através do ar e o fogo vai dar intensidade para a bolha. Vai dar um calor assim, né? E a gente vai surgindo que a realidade vai começa a surgir a partir disso, né? Então esse ímpeto para a gente agir numa certa direção vem do fogo. Aí que acontece, porque a gente tem isso, a gente tem uma naturalidade, elemento água. Então, uma sensação de que é isso mesmo, uma sensação de que a gente tem que fluir por aquilo, a gente nem raciocina. Isso é a água que provoca isso, né? Elemento água. A gente se sente confortável. Esse relaxado que diz aqui, não necessariamente que a gente se sente confortável. Por exemplo, quando alguém nos agride, não é no sentido de conforto e relaxamento, mas é no sentido de uma naturalidade, de uma não obstrução de que é aquilo que a gente tem que fazer. Isso é o elemento água. Então, elemento água é a naturalidade da gente andar por uma certa coisa, né? Isso acontece pela água. A gente olha isso na nossa energia, né? É a água que vai trazer o fato de que parece que é assim mesmo. Então, isso conclui com a terra, né? O elemento terra, ele vai dar a sensação de solidez e estabilidade, a sensação de, é óbvio, essa sensação de obviedade, de uma certeza, de uma estabilidade ali dentro, isso vem da terra. É éter, ar, fogo e água convergem para a terra, quando a experiência condicionada da roda da vida, ela se apresenta como alguma coisa sólida, ou seja, a bolha ficou sólida. Eu ainda não estou dizendo que bolha é essa, estou simplesmente dizendo que a bolha, ela começa assim. Assim que a gente entra nas bolhas. E a gente sustenta as bolhas a partir dessa energia, né? Então aquilo que começa inocentemente ou despropositadamente como um brilho, vai ganhando corpo. Assim como os elementos vão ficando cada vez mais densos, né? Brilho no olho, éter, a vivacidade, completamente material. O ar, a gente até sente, mas não toca, né, necessariamente, né? Fogo a gente vê, assim, a água já é um pouco mais densa até. Então, do mesmo modo que os elementos vão se densificando, a nossa energia também, a bolha, ela vai se densificando desse jeito. Agora, o que nos interessa mesmo é saber como que essa energia, esses elementos, eles conectam com as bolhas, sejam elas quais forem, né? Aqui no caso, a gente vai estar olhando de uma maneira um pouco genérica, num certo sentido, porque a gente vai estar olhando os seis reinos, né? Mas, de qualquer forma, as bolhas todas que a gente vive, elas têm algum nível de conexão com isso, né? Então, já serve. Tá, então, aqui é como que a gente, então, entra nas bolhas, né? Então acontece assim, vocês imaginem que vocês estão numa situação qualquer, assim, vocês estão no trabalho, estão em casa, estão na rua, no trânsito, em qualquer lugar assim. Se de repente a gente começa a se achar, a gente tem assim uma pose, a gente entra no, na bolha dos deuses. Ou seja, uma sensação de orgulho. Ou às vezes também uma outra faceta disso é a sedução, né? Ou seja, o brilho ele surge filtrado. Os elementos eles não são neutros, eles atuam a partir de filtros dos seis reinos. Então, por onde é que esses elementos estão surgindo? Através de qual é o filtro que estão fazendo eles se manifestarem? Então, aqui a gente está olhando como é que o filtro é o filtro dos deuses, né? Ou seja, aqui o elemento éter ele surge quando a gente se sente atraído pela sedução e poder de manipulação da realidade, daquela realidade pequena, daquela bolha, né? A gente se sente assim por estar na capacidade de seduzir, né? Ou a gente se sente seduzido. Agora, o que acontece é assim: se a gente for seduzido por alguma situação que nos pareça perfeita, maravilhosa, a gente só tem tudo de bom, a gente fica preso. Ou seja, se a gente se coloca num jogo de seduzir alguém, a gente não consegue ajudar essa outra pessoa. Agora, se a gente é seduzido por a pessoa, a gente também não consegue, porque os dois é outra face da bolha, né? Mas simplesmente observar aqui que a bolha ela surge porque a gente, pela sedução, pelo orgulho, pela pose, a gente tem um brilho. Aí a gente estufa o peito. Aí aquilo dá um ânimo, assim, né? Fogo. Aí a gente tem uma naturalidade e uma certeza. Pronto, bolha concluída. Bolha dos deuses. Assim que a gente entra. Agora, a bolha, ela pode ser diferente, ou seja, a mesma pessoa que a gente está se achando, que a gente está se achando maior, que a gente está achando bom, se puder fazer alguma coisa com ela, a gente pode olhar para essa mesma pessoa e começar a pensar assim, bom, eu tenho que ganhar dela. Tem que fazer mais rápido, tem que fazer melhor. A gente começa a competir. Isso é a bolha dos semideuses. Então é a bolha da competitividade e da inveja. Aqui, o brilho no olho, o éter, ele surge quando a competição parece interessante para nós. Ou seja, o filtro, o brilho vem de isso aqui não, isso aqui sim, aí tem que competir. Isso é o semideuses. Aí a gente respira, aquece, bom, tudo acontece, né? Os elementos todos. Então, essa sensação de que a gente está numa luta constante, né? A gente tem que ser melhor do que os outros sempre, que a gente está em desvantagem em relação aos outros e que a gente está numa vantagem, enfim. Tudo isso é característica desse reino. Aí os elementos, eles são filtrados pelo filtro dessa bolha, né? Desse reino, semideuses. Agora, pode não ser isso também, né? Pode ser reino dos humanos. Então, se a gente começa a organizar tudo em tarefas, metas, planejamentos, a gente faz esforço para cumprir, e isso vira o nosso horizonte, tudo que a gente vê é isso, bolha dos humanos, bolha do desejo e apego. Então, os seres humanos, aqui é uma analogia, né? Mas o ponto é que aqui os seres, eles têm muitos planos, eles têm muitos projetos, eles têm tudo muito organizado. Então, o elemento éter, ele se manifesta a partir do apego, a sensação de uma segurança, a partir de um planejamento, a partir de uma organização. Aquilo, pá, brilha a pessoa. Aí a pessoa respira, tudo acontece. Aí a bolha se forma, né? É esse filtro. Esse filtro aparece, a nossa energia se apruma a partir desse filtro, dessa bolha, né? Aí a bolha surge. Ou seja, qualquer engajamento causal que a gente inconscientemente ou sutilmente tem uma sensação de estabilidade, né? Aí vem isso dos humanos. Aí vem a bolha, né? Ou seja, a bolha ela é formada, os elementos formam, filtro isso, tá feita a bolha. Mas pode ser, pode não ser, né? Pode ser também os animais. Ou seja, se a gente achar que simplesmente é melhor ficar de boa, assim, tranquilo, descansado, então a gente cai a bolha dos animais. É uma bolha do torpor, da obtusidade. O elemento éter nesse reino é a visão de que o não esforço é o que a gente precisa obter. Isso é mais ou menos assim, vocês estão quase desistindo. De repente alguém oferece um travesseiro, vocês, ah, sim, um travesseiro. Aí alguém diz assim, vamos fazer uma pausa. Ah, sim, uma pausa. Vamos descansar? Vamos. Aí é isso. A pessoa pode nem ter esse ânimo todo que eu estou fazendo aqui, mas um brilhozinho vem, a pessoa respira ali por dentro. Ou seja, a bolha de não fazer, de ficar pesado nesse sentido, né? Então, não esforço, não engajamento é o que a gente precisa. Então, às vezes a gente tem essa sensação, né? De que não se engajar, de que não fazer nada, de que ficar assim, fechado, é o que a gente precisa. Isso é que parece que faz a nossa energia aparecer, né? Então, qualquer coisa que possa nos tirar de uma situação de conforto é uma ameaça, né? Isso aqui é tipo os animais mesmo, né? Vocês vão ver os cachorros. Eles estão lá quietos, descansando. Vocês pegam e começam a cutucar, ele vai ficar bravo. Porque ele está ali naquela bolha, ali que está a energia dele, está fluindo. Aí vem alguém, começa a cutucar, convidar ele para fazer outra coisa, ele não está afim. Então qualquer mudança, qualquer coisa, parece um esforço super grande. Esses animais, né? Então pode ser os fantasmas famintos. Ou seja, se a gente de repente acha que precisa disso, disso, daquilo, daquilo outro, que a gente está sozinho, porque não, isso não está acontecendo, a gente está triste, porque aquilo deveria estar acontecendo e não está, enfim. A gente surge dentro da bolha dos seres carentes. A bolha da carência, né? Dos fantasmas famintos. Então aqui o elemento éter, ele surge a partir da constante avidez pelas coisas. Aí a gente olha assim e pensa, ah, é verdade, isso aqui não tem. Nossa, como seria bom se eu tivesse aquilo, se aquilo outro tivesse acontecendo, se essa pessoa desaparecesse. Aí começa a surgir essa sensação, né? Aí, ou seja, a parede dessa bolha, ou a bolha toda, ela vem porque a gente tem um brilho ali por dentro, nossa energia. A gente respira ali por dentro, tudo parece muito certo, né? Então os elementos, eles surgem filtrados pela carência. A nossa posição de mente nesse reino é de que sempre tem alguma coisa faltando. Então a gente associa esse reino às vezes aos dependentes químicos, né? Seja uma dependência a alguma coisa química. Mas na verdade o estímulo ao consumo nos dias de hoje faz as pessoas se sentirem sempre carentes de alguma coisa. Ou seja, a gente sempre tem essa sensação de que depois que a gente conseguir comprar um novo iPhone, depois que a gente comprar um iPad, depois que a gente trocar de carro, a gente comprar uma casa, a gente for umas férias, não sei onde, aí sim vai ficar tudo bem, né? Depois que a gente separar e casar de novo, alguma coisa assim. Então essa sensação que a gente é colocado hoje, né, muitas vezes, então está ligado a essa bolha. E a nossa energia parece que assume aquilo, né? E os elementos todos surgindo filtrados por isso. Agora, por último, o que que faltava, né? Os infernos. Então, se a gente acha que a gente tem que matar, tem que se livrar de alguém para ficar bem, que a gente tem que, de repente, tudo está contra nós. Qualquer coisa que aconteça é horrível. Isso é a bolha dos infernos. A bolha da raiva, a bolha do medo, a bolha de qualquer coisa terrível pode acontecer. A gente está super frágil. Então, o elemento éter, ele surge na mente como uma certeza de que todas as pessoas estão contra nós, de que as pessoas estão contra nós, de que tem uma conspiração, as pessoas elas estão armadas por todos os lados, dispostas a nos ferir. Então a gente aspira força, esperteza, inteligência para poder se defender de qualquer situação e derrotar assim, quem quer que apareça. Bolha dos infernos. Então a bolha dos inimigos, né? A gente olha para o lado e as pessoas são suspeitas. Isso acontece às vezes, né? A gente anda nas ruas hoje, é difícil. Às vezes a pessoa pode vir pedir informação pra gente, a gente já fica olhando meio assim, né? Se a pessoa não tem um revólver escondido em algum lugar. Super desconfiança, né? A nossa energia parece que compra aquilo. Isso é os elementos. E a gente respira, o nosso corpo se aquece, tudo aquela coisa. Aí a bolha dos infernos ela surge, né? Então isso é a descrição do lodo. Aqui é a maneira como eu estou sugerindo a gente contemplar esse lodo, porque é uma maneira muito prática, né? Ou seja, a gente não vai evitar os seis reinos, a gente não vai evitar as bolhas, mas a gente vai aproveitar, já que elas surgem, né? Fazer o quê? A gente vai tentar então aproveitar para olhar como é que elas surgem, como é que a gente fica preso, como é que a gente sustenta. com isso que nos interessa, né? Então, isso é o Ludo. Isso é super interessante. Tá indo tudo bem até aqui? Vou perguntar aqui pro pessoal. Ótimo. Bom, então esse é o primeiro ponto. Lodo, né? Agora água. Então como é que é? Então é assim. O segundo ponto do nascimento do Lotus, ele simboliza a água presente no lago do Nacocha de Orlen, no lago onde Burrinkuchê nasceu, né? Na verdade, essa água ela simboliza as lágrimas dos seres, né? Ou seja, vida após vida. Os seres constroem experiências condicionadas dentro de Samsara e eles literalmente choram, né? Que não choram, eles lamentam, né? Toda vez que impermanência os desafia, eles não encontram uma porta de saída desse processo. Eu acho, assim, uma coisa muito interessante, né? A gente passar pelos cemitérios às vezes, né? Ou seja, todas aquelas pessoas, elas tiveram uma vida como a nossa, eles tiveram muitos planos, eles tiveram muitas certezas, eles tiveram muito tudo. E aquilo de repente, pof, a gente nem lembra, né? Nem lembra mais. Nem sabe quem são aquelas pessoas direito, nem sabe o que aconteceu. Essa impermanência, né? Então a gente vê o sofrimento dos seres insistir em alguma coisa transitória e insatisfatória sem chegar a lugar nenhum. Isso é bem visível. Ou seja, a insatisfatoriedade é o ponto, né? Às vezes a gente confunde assim, pensa, ah, então quer dizer que tudo é sofrimento? Não, os seres naturalmente eles têm alegria, isso educa, né? Ou seja, felicidade e sofrimento juntos. O ponto é que a pessoa ela não consegue além de um tanto. Ela pode estar super bem assim, mas é super raro. É super raro a gente estar bem. Pensa, não, até fica um tempo bom, tudo bem, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A gente é super frágil. É tipo. Tá andando de avião assim, né? Tá indo de avião, tá achando que tá tudo bem. Tá a 11 km de altitude. Lá fora tá a menos 30 graus Celsius. É super frágil, mas ali dentro tem uma super sensação de estabilidade, assim, né? Mais ou menos, mas tem assim, a gente senta, dorme ali dentro, não tá acontecendo nada. Super frágil. É isso. Então a água, ela representa a primeira nova verdade, a verdade do sofrimento. A verdade da insatisfatoriedade. O fato de que não tem nada que hoje nos traga alegria que amanhã não vire dor de cabeça. Porque essa coisa é paradoxal, né? Ou seja, o tanto de energia que eu coloco para alguma coisa me agradar, eu tenho de preocupação de que aquilo, alguma coisa aconteça, né? Eventualmente acontece. Essa coisa meio dúbia, né? Das relações, né? Ou seja, o tanto de esperança que a gente tem que elas andem numa direção é o tanto de medo que a gente tem. Já olhem assim, por exemplo, se alguma pessoa vai embora e aquilo não está bem, a gente diz, ah, já vai tarde. Agora, se uma pessoa muito querida vai embora, a gente chora por aquilo. Por quê? Porque o tanto de sofrimento é exatamente igual ao tanto de apego que a gente tem por aquilo, né? Isso educa. Então, isso que é o que o Buda quis dizer, na verdade, na primeira nova verdade, se a gente disser que é só sofrimento, a gente não explica tudo. Porque de fato não é. Agora é dukkha, né? Insatisfatoriedade. É o fato dessa coisa embolada, né? Isso. Então isso é uma contemplação a gente fazer. Super importante. É isso que vai aquecer o coração, né? Não tem outra coisa que vai aquecer o coração. Tem que olhar, os seres eles passam por isso ou não passam? A gente passa ou não passa? Essa é a diferença, né? A gente olhar para isso mesmo. Então, a pergunta que vai fazer surgir o tal é a seguinte. Ou seja, quando a gente se depara com o samsara, o que é que brota na gente, né? A pergunta, assim. o que vai. Isso é o que Guru Rinpoche chama do cansaço de samsara, né, no Lotus Prank. Então, o impulso de mais samsara ou o impulso de pular para fora? Aí tudo bem, eu pulo para fora, mas eu pulo para fora sozinho ou eu trago todos os seres juntos? Isso é uma coisa complicada, né? Em geral, essa parte ela acontece por pedaço. No início, o samsara brota, a gente revida, né? Então, mais samsara. Aí tem um dia que a pessoa começa a cansar daquilo. Ela pensa, não, eu vou embora. Aí tem um dia que ela acorda, olha e veja, poxa, eu tô indo embora. E a minha mãe? A minha mãe também tá nisso. Os meus primos, meus amigos, e a pessoa com quem eu vivo, meus filhos, todo mundo. Aí tá vendo que todo mundo tá enfiado nisso. A pessoa vê que não adianta ir sozinha, ela descobre que não tem como ir sozinha. Isso é compaixão. Então esse é o ponto que vai determinar a fundação do caminho e, consequentemente, o surgimento desse talo do lótus, né? Então isso a gente vai olhar com cuidado agora, ou seja, quando a gente contempla o lodo e a água, ou seja, as causas do sofrimento, o sofrimento propriamente dito, a gente tem o desafio de fazer surgir o talo do lótus. Então é assim, quando a gente faz esse caminho do talo do lótus, vocês vão ver que a essência do talo do lótus é que esse brilho que antes vinha filtrado por um filtro de alguns seis reinos, agora ele vem, pá, pela compaixão. Isso que a gente tem que descobrir. Como é que a gente faz o olho brilhar pela compaixão e não pelo orgulho, ou não pela inveja, não pelo apego, não pela obtusidade, não pela carência, não pela raiva? Como é que o nosso olho pode brilhar, enfim, por uma outra coisa, que não seja um condicionamento, que não seja um filtro, né? Como é que a gente faz o nosso olho brilhar sem ser por isso? Então, isso é o talo. Então, quando a gente encontra os seres imersos, e quando a gente encontra nós mesmos, né? Isso é importante a gente falar para nós mesmos também, imersos, né, na experiência dos seis reinos, surge em nós a aspiração de fazer diferente e ajudá-los a ultrapassar esse processo? O que é que surge, afinal? Quando olhamos para o lodo e para a água, o que é que brota em nós? Além do mais, a gente tem essa motivação de ultrapassar sozinho ou a gente está disposto a levar os seres todos juntos? A gente vai ver que isso é uma coisa meio gradual, né? Ou seja, no início a gente tem gente que a gente não quer levar junto. A gente quer, na verdade, enterrar mais fundo. Se a gente pudesse pegar uma pedra e amarrar no pé e jogar lá embaixo, a gente fazia isso. Então a gente vai ver que a gente vai ter que ir olhando isso com o tempo, né? Mas o que é interessante aqui é que na terceira nova verdade, a gente compreende que tanto o lodo quanto a água são ultrapassáveis. Isso aqui é boa notícia, ou seja, tem um jeito de escapar disso, pessoal. Isso é boa notícia. Porque o sofrimento é artificial, ele é construído, ele é um brilho no olho, ele é uma respiração, ele é um impulso, ele é uma coisa que surge, mas que não tem essa densidade toda, né? Aí começam a surgir então os caminhos para a superação disso, né? Ou seja, caminho do ouvinte, a pessoa toma uma decisão de abandonar o samsara. Só que o meio hábil que a pessoa toma para fazer isso é a disciplina. Então, ela tem simplesmente a busca de um comportamento elevado, assim, um comportamento bonito. Então, ela andando meio estreita, assim, né, meio com uma cara de santo, ela tenta fazer as coisas. Ela não consegue mais do que um tanto, né? Porque a disciplina tem todos os seus problemas, né? A disciplina, ela cria uma região de invisibilidade para a pessoa, que é justamente as coisas que ela não está acessando a partir da disciplina. E essa busca de comportamento elevado muito facilmente pode levar a pessoa ao materialismo espiritual, né? A pessoa se auto-santificar. Isso é um problemão. Agora, tem também o caminho Mahayana, pessoal. Isso que nos interessa. O caminho Mahayana é assim: todo mundo tem a semente do lótus. Todo mundo pode fazer surgir esse talo, pode fazer o olho brilhar. Isso é o nosso trabalho, né? Esse trabalho é assim, a gente começa tentando fazer isso surgir na gente, e à medida que isso começa a surgir na gente, a gente na verdade começa a se motivar para que os seres possam manifestar isso. Não que eles vão virar budistas, né? Que não é nem... Nós não estamos fazendo catequese aqui, né? Mas que eles possam na verdade despertar para uma coisa mais profunda, ou seja, eles possam operar a mente deles sem ser por aspectos condicionados. É isso. Aqui a gente tem um caminho. Tudo bem, vem pelo budismo. Mas o resultado ele não é budista, né? A gente interpreta isso de uma maneira muito mais ampla. Ou seja, o elemento éter e o elemento ar, pá, fazem surgir o talo. Se a gente olha e tem, respira ali por dentro. Então a gente não nasce mais nas margens do lago da Anacoxa, né? Sob o domínio do lodo, que é o que acontece, né? Ou seja, quando a gente nasce a partir dos seis reinos, através desses filtros, a gente nasce como que na margem, né? A gente nasce na beirada daquela confusão. Mas a gente nasce no centro do lago, como o Guru Rinpoche. O Guru Rinpoche, ele não é um ser. Ele é uma inteligência que pode brotar em nós no contato com o mundo. É isso que a gente está procurando, pessoal. O Guru Rinpoche é uma inteligência que brota no contato com o mundo. O que é Guru Rinpoche? Ele olha para as situações e o olho dele brilha pelo talo, não pela bolha. É isso que a gente está tentando fazer. Só que se a gente tem um apoião, assim, né, como o Guru Rinpoche, isso fica mais fácil. Então, o Guru Rinpoche, ele simboliza, ele representa, ele corporifica o fato de que isso é possível, né? E nas preces, né, sempre que a gente se vira para Guru Rinpoche, a gente está pedindo as bênçãos dele, na verdade, para poder fazer isso acontecer também na nossa mente, né? Então, isso é super importante, pessoal, essa conexão com o Guru Rinpoche, porque no sentido comum, a gente pode ter a sensação de estar nascendo no lótus por força própria. Ou seja, a gente pode pensar que, enfim, nós é que somos compassivos, né? Nós é que somos os caras, nós é que somos, enfim, né? Mas, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é reconhecer que isso é energia dinâmica de Guru Rinpoche. Ou seja, só o fato do talo nascer em nós, isso é as bênçãos da mandala, né? As bênçãos da mandala do lótus. Isso é muito importante, a gente não pensar que essa força é nossa, né? Que o talo é nosso, como se fosse alguma coisa, propriedade nossa. Porque isso é Guru Yoga, isso que é a essência da Guru Yoga, né? Tem o próprio Lama relativo também. O fato de que todos os mestres do passado manifestaram isso, e foi porque eles mantinham isso muito vivo dentro deles, que eles seguiram o que eles fizeram, o que eles fizeram, enfim, né? Esse é o ponto. Então, esse é o talo. A gente tem um brilho, a gente respira. Agora, não mais pelo filtro das bolhas, mas pelo talo, pela compaixão, pelo interesse em pular fora. Esse pular fora não é abandonar, não é covardia, é lucidez, é compaixão. A gente vai ver agora o que que tem na sequência disso, né? Ou seja, o quarto aspecto, ele vai corresponder à flor de lótus. Ou seja, isso significa que a gente pode ter a aspiração de beneficiar os seres, ou seja, a gente manifesta o brilho, a gente tem uma vontade, né? Tem o brilho e tem o elemento ar, a gente respira ali por dentro. Mas, e os meios hábeis? A gente tem o brilho, tem a intenção de beneficiar os seres com a mesma mente de Guru Rinpoche. Ok. E faço o quê então? Como é que eu faço? E agora? Então são meios hábeis. A gente tem ideias, recursos, ferramentas, instrumentos para acessar os seres e ajudar eles a ultrapassar os obstáculos. E aí, como é que faz? Isso é a flor. Flor do Lótus. Flor do Lótus, ela é simbolizada pelo elemento fogo. Ou seja, o aspecto criativo, o aspecto do interesse, aquilo nos domina por dentro, nos aquece, aquilo dá um ânimo. Então essa intensidade vem do fogo, a gente está dominado por fazer aquilo acontecer. Então essa criatividade, essa capacidade de instrumentalizar, de fazer aquilo acontecer, o fogo começa a queimar por dentro. Então no nosso dia a dia, a gente vai encontrar pessoas com dificuldades, naturalmente, né? E aí, o que a gente tem que oferecer para elas, né? Então, a gente vai precisar olhar para elas e fazer surgir esses meios hábeis, gerar ideias que possam beneficiar os seres, né? Então, aqui, o ponto seria, sentido mais detalhado, seria um assim de sabedoria, que a gente não vai olhar agora. Então, é um tema bem longo. Mas para quem já conhece, aqui um ponto que ajuda seria o assim de sabedorias. O que o Buda usou nesse ponto com o Niobe foi o Dharma. Ou seja, ele usou um método, ele criou um método, ele apresentou a visão de como é que o sofrimento surge, como é que ele é construído, como é que pode ser liberado. O budismo, na verdade, é a flor de lótus aqui do Buda, né? Isso foi o que o Buda fez. Na verdade, isso foi o método que ele criou. O mais curioso disso é que o Buda não criou o budismo. Ele criou meios hábeis. As pessoas, com o tempo, é que foram pegando aquilo tudo, juntando, deram o nome de Dharma, de budismo, né? Mas o Buda não fundou alguma coisa, ele simplesmente ajudou os seres. Se vocês lerem o Buda Dharma, isso fica bem claro, né? O fato de que ele simplesmente caminhava pelos lugares, encontrava as pessoas em dificuldades e tentava ajudar elas de alguma instruções, explicava, conversava, acolhia, dava, né? O ponto é a flor de lótus que tem que acontecer. Então, se é a flor de lótus, a gente fica dominado por aquilo no fogo. Intensidade, super importante isso. Ponto seguinte é o Buda sobre a flor. Ou seja, a partir do elemento éter, do elemento ar, brilho, né? Surge uma posição da mente na qual a gente contempla o sofrimento dos seres e surge em nós um brilho, né? Motivação de trabalhar para fazer alguma outra coisa. É na sequência do elemento fogo. Quando a gente começa então a se ocupar, a nossa energia aumenta ali dentro. A gente começa a ter ideias, começa a ser criativo. Vocês vão ver que não tem um manual de meios hábeis assim, né? Vocês estão na fila do supermercado, aí tem uma briga lá entre as pessoas, vocês não vão ter um manual assim, um livro. Dicas budistas para resolver conflitos em fila de supermercado. Não tem, a gente vai ter que olhar e entender o que está acontecendo e dar um jeito, né? Pensando nos meus hábeis. Agora, o que acontece, que é super curioso, vocês vejam como isso aqui é profundo e completo, né? A gente pode não sentar sobre isso, né? Buda sobre a flor, ele significa o quê? Ele significa que a gente pode saber o que fazer, mas a gente pode não fazer. A gente pode saber direitinho o que precisa fazer para resolver certa coisa, certa situação, mas aquilo fica guardado. Aquilo, a gente não vai, não tem o elemento água, o elemento terra que vão trazer uma concretude para aquilo, né? Uma solidez, assim. Ou seja, a gente pode não vir, a gente pode saber o que precisa ser feito, a gente tem a compaixão, sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Não, eu já estou com preguiça. Não, depois que eu me aposentar, eu faço. Não, assim, final de semana, depois que eu abri uma brecha na minha agenda. Então aquilo não é alguma coisa que passa a nos ocupar de fato, né? Não é alguma coisa que surge como uma urgência. Então isso seria o elemento água e terra, que vem sobre sentar sobre isso. A gente toma isso como uma decisão, como alguma coisa que a gente vai efetivamente fazer. Isso é o elemento água, o elemento terra. Então, aí a flor está completa, né? Ou seja, a flor surge, a gente senta sobre isso, ou seja, é isso que a gente vai fazer. Não quer dizer que vocês vão abandonar tudo, virar budista e entrar em retiro, uma coisa assim, virar eremita, né? Mas, no sentido interno, é uma decisão do nosso movimento, vai ficando mais claro. Por isso que é elemento água, elemento terra. Vem um conforto, uma naturalidade e uma certeza de que é isso que a gente tem que andar, não tem duas coisas para fazer, só tem uma. Isso é o elemento água, elemento terra. Vai vir a certeza disso, né? Isso é o ponto 5. Ponto 6 é que a gente descobre que ao sentar sobre a flor tem a radiância. Ou seja, curiosamente, a gente é inundado de energia ao nos manifestarmos por compaixão e lucidez para o benefício dos seres. É muito interessante, porque em geral a nossa sustentação de energia vem das bolhas, né? Super frágil, porque aquilo é tudo assim, né? Girando. Mas aqui a pessoa, ela se sente completamente preenchida de energia. Porque a energia dela não está vindo das bolhas, dos filtros, né? Ou seja, a energia dos elementos, que é o que a gente precisa para viver, na verdade, ela vem do flor de lótus, ela vem do Buda sobre a flor. A pessoa se sente preenchida, completamente preenchida. Isso cura depressão, cura tudo. Mais incrível é que a pessoa pode se sentir sustentada até mesmo materialmente. Ou seja, como se fosse uma obrigação do universo sustentar a pessoa, né? A pessoa está andando numa direção positiva, ela está criando méritos, né? Ela está andando por essa forma agora, né? Então vem a radiância. Isso são as bênçãos da mandala, a radiância. O fato de que a pessoa se sente feliz, ela se sente preenchida, ela não vai dar, nem dar o nome de felicidade, ela se sente completamente radiante. Isso é a radiância, né? Ou seja, os elementos todos presentes ali dentro dela de maneira livre, sem ser cruzados. Por último, o último ponto do roteiro, ele é crucial. Ele corresponde ao céu. Por quê? Porque esse, ainda que a gente tenha olhado para isso tudo, isso pareça, de certo modo, sólido e tudo, né? Isso, na verdade, é um caso particular dentro do espaço básico. Ou seja, a gente inicia a contemplação aqui desse roteiro pela aparente solidez do samsara. Mas é importante lembrar que a gente está olhando para situações muito particulares, surgidas no interior de uma vasta dimensão de liberdade. Ou seja, a mandala do lótus, ela é um caso particular dentro da mandala de contusão. Ou seja, a mandala de contusão, a mandala primordial, tem a mandala do lótus, tem a mandala do Prajnaparamita, tem muitas mandalas que surgem ali. Né? Porque o que a gente está olhando aqui é um olhar específico para os seres humanos que são quase nada no meio do universo inteiro. O Lama, às vezes, ele faz essa analogia, né, dos astrônomos. Recentemente, alguns astrônomos eles conseguiram identificar uma estrela, né? O tamanho dessa estrela em proporção ao planeta Terra é mais ou menos assim. Numa certa dimensão, o planeta Terra é como se tivesse 1 centímetro. E o Sol, como se tivesse 1 metro. Aí a gente já tem um tamanho, uma noção do nosso tamanho, né? Ou seja, se o Sol tem 1 metro e a gente tem 1 centímetro enquanto planeta Terra, vocês imaginem, né? Agora, 1 centímetro para 1 metro, essa estrela que recentemente foi descoberta pelos astrônomos, ela teria nessa unidade de medida algo como 2,... Aí vocês imaginem, diante disso tudo, que não é nem nada, não é nem o universo todo, né? Uma estrela no universo. O que que é o tamanho dos problemas que a gente está olhando aqui, né? Não diminuindo também, mas olhando que são coisas particulares, no sentido de que a gente já passou por muita coisa, já superou muita coisa, está vivendo muita coisa, no futuro vai viver outras mais, e assim isso segue. Então, dentro desse contexto ultra específico é que surgem os bodhisattvas. Olha que raridade que é isso, né? Então, é mais ou menos isso, né, pessoal? Isso aqui, então, de maneira direta, como se fosse a explicação do roteiro, né? A gente precisou de 3 encontros para poder fazer isso. Mas a ideia é que a gente possa fazer pensar, contemplar, repousar, linha a linha no roteiro. Vocês façam isso como uma meditação formal mesmo. Vocês sentem meditação como se fosse fazer shamatha. Isso é super importante, porque shamatha não é toda a meditação, é um pedaço. A meditação do pensar, contemplar, repousar, que seria uma meditação analítica, vamos dizer, super importante a gente fazer. Se a gente parar e ver isso nas nossas vidas, né? Olhar esses pontos todos, sabe? Pensar, será que eu entendi em permanência? Ah, entendi, todo mundo, é ok. Aí eu contemplo. Poxa, será que hoje eu imaginava que ia estar acontecendo isso na minha vida? E aquelas pessoas que pareciam tudo, onde é que elas estão? E isso que está acontecendo, será que alguém um dia planejou isso? Não é. A gente olha isso ao redor, a gente pega esses olhos e olha. Repousa. Aí, repousar. Simplesmente para, não se preocupe em fazer chamada, só deixa isso assentar um pouco. Aí leio mais um trecho. O que acontece em mim quando eu olho para o ser? Será que entendi? Olhei. Então tá, preciso olhar para mim. Eu contemplo, eu pego um caso específico, dois, três, eu contemplo. Vejo o que que acontece. Como que a minha energia se molda a partir disso. Eu leio mais um trecho. Assim vou fazendo. Uma meditação formal, direitinho, mas vocês têm um papel na frente, tem um roteiro, não precisa ser impresso, pode ser no computador se quiserem, como achar melhor. Mas enfim, olhar com profundidade para isso, né? Porque de outro modo vai seguir sendo alguma coisa teórica para a gente. Isso nunca vai penetrar a nível de realização para a gente. É o que a gente precisa, enfim, né? É o que a gente precisa. Bom, então com isso a gente concluiu esse roteiro. O primeiro de 20, né? São 21 itens, são 20 roteiros, mais ou menos. Não vão ser 20 ao todo, tem alguns que são mais juntos. Mas é o início de uma coisa bem grande que a gente vai estar olhando, com muito cuidado. Então, por isso que a gente demorou assim. Motivação foram 3 encontros. Então, a gente olha esse material, pega esse roteiro, olha muitas vezes, né? Isso aqui é a base para qualquer coisa. Mais adiante, eu espero que vocês possam fazer retiros, não longos necessariamente, retiros curtos mesmo, de uma semana, 10 dias, vocês possam contemplar isso. Vocês possam, dentro do cotidiano de vocês, da prática do dia a dia, sentada e ao meio ao mundo, vocês possam trazer esses pontos à mente, vez após vez, e olhar, ver como é que isso reverbera dentro. Né? Super importante fazer isso. Manter isso vivo, né? Assim a gente começa a amadurecer esse olhar, né? Queria deixar um tempo agora para poder ouvir de vocês, né? Quer dizer, ler se ficou algum ponto, se vocês querem dizer alguma coisa. Eu acho que a transmissão ficou boa hoje, né? Não caiu no momento. A Daisy diz assim: essas experiências de pensar, contemplar, recusar diante do texto, e assim localizamos as construções de nossas experiências do dia a dia. É isso mesmo. Ou seja, daqui a pouco esse olho ele começa a abrir. Ah, olha aqui, com essa pessoa aqui, com essa bolha, o talo não surge. Está trancado, a gente guarda aquilo. Pode ser que naquele momento o talo não surge, mas mais adiante ele pode surgir. Aí de repente a gente começa a olhar para as nossas relações todas e ver se a gente está no lodo na água ou se o talo começa a surgir lá por dentro, né? Aí o cotidiano começa a invadir o roteiro invade o cotidiano, assim, que a gente tem que fazer, né? Ou seja, mais adiante esse talo tem que surgir em tudo que é lado. Em tudo que é lado. Ah, que legal, Marita tá dizendo que hoje foi bom, não chegou a cair. É que também não tá chovendo aqui no Paraná. Ah, isso ajuda, pessoal. Bem incrível, né? A Gislene diz assim, que eu falei do elemento água como fluidez, mas na mandala do Lotus, a água tem outra conotação? Não, não, a conotação é a mesma, porque assim, a pessoa quando está numa bolha de competir, ela tem uma naturalidade em competir, ela não pensa a respeito, aquilo parece tudo, parece normal, assim. Isso é naturalidade, isso é elemento água, assim, uma sensação de que a pessoa se sente integrante ali dentro, né? Ela sente que ali é o lugar dela, então um confortozinho, isso é água, né? Agora, na mandala do bots, a pessoa pensa que é isso mesmo que ela tem que fazer, beneficiar os seres, ela tem um sofrimento, ela vê aquilo, ela quer fazer alguma coisa, ela tá tranquila, isso ela tem que fazer, né? Então, isso é a água. Só que a água, ela pode vir contaminada, pessoal. Sem filtro. Quer dizer, com filtro, né? Filtro ruim. Aqui dos seis reinos, né? Mas a gente pode também fazer com que essa naturalidade surja sem esse aspecto condicionado, né? A gente pode fazer essa sensação de conforto da água, né? E explorar isso, mas por dentro da mandala do lótus, por dentro desse talo todo, né? Então isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Ou seja, a fluidez na bolha e a fluidez na mandala, é a mesma água, né? Aí não é, né? A fluidez é a mesma, o sentido de fluidez é o mesmo, só que num certo sentido aquilo flui para a bolha, no outro flui pelo talo. Isso aqui. Isso que acontece, né? Aí a Daisy diz assim: quando a gente sente que os karmas estão aflorando, é porque ainda a gente não gerou o talo? Identificando o sofrimento, nosso próprio sofrimento. Bom, o sofrimento seria primeiro, o segundo ponto, né? O talo e a água. Desculpa, o lodo e a água, né? Agora, a gente também não se cobra, né? Não se culpa, porque a gente não é estimulado a fazer surgir o talo, né? A gente é estimulado ao brilho no olho vem por competir, vem por passar por cima, vem por se achar, vem por alguma coisa assim, né? Ninguém ensina isso na escola pra gente, né? Não aprende isso em casa. Então, a gente aos poucos tem que começar a olhar com esse olho para tudo, né? Então, naturalmente, se a gente vê os karmas aflorando, a gente vê o lodo, vê a água. Mas aí esse é o processo da prática, a gente começa a parar, olhar para aquilo e ver se não consegue fazer surgir o brilho ali dentro, né? O talo, fazer surgir essas coisas todas, né? Isso que a gente está tentando olhar aqui. O Arthur está dizendo que a simbologia das imagens ajuda a memorizar. Ah, isso é bem legal, assim, né? Isso é bem Vajrayana. Isso são os meios hábeis, né? Ou seja, os mestres sempre tentando encontrar meios de tornar isso mais didático, mais acessível, né? Legal mesmo. Aí Maria está contando que esse final de semana agora ela teve com Lama num retiro em Floripa. E o tema foi esse do roteiro de 20 itens, e foi muito legal, porque sempre que a gente escuta, novas portas de entendimento vão se abrindo. É isso mesmo. Porque é circular, né? A gente, quando ouve no momento, a gente está num ponto. Daqui um pouco, a gente já está em outro ponto, então a gente já ouve de um outro lugar, a gente já coisa, né? Isso é muito legal, né? Mas tá bom, pessoal. Eu agradeço vocês, a paciência de vocês terem ficado até aqui. E assim então a gente conclui esse primeiro item, né? Item de motivação. Não quer dizer que a gente não vai tocar nesse assunto de novo, mas nesse momento a gente conclui esse roteiro específico, né? E a gente segue conversando, né? Agora a gente vai ter um tempo para poder se dedicar a olhar para esse roteiro com mais cuidado, né? Depois a gente vai conversando sobre como que isso funcionou para vocês, né? Essa ideia. Então, uma boa noite. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.